não esperava os loucos de volta na fita. Como se fosse Fênix, nós renasceu das cinzas. Guiado por Deus Pai, protegido por Jesus Cristo. Jamais você é ovelha no rebanho do inimigo. O que me mantém vivo é a sede por justiça e a esperança de quem sabe ver a paz reinar um dia. Só que ela tá bem longe e cada vez mais distante. A paz tá se afogando em meio às poças de sangue. Olha por nós, Deus Pai, que a gente aí de cima conduz esses guerreiros sempre pela justiça. Com o Senhor ao meu lado eu me sinto seguro e pronto pra enfrentar as maldades desse mundo. A noite fria chega e com ela vem a neblina. E eu aqui me pergunto qual o sentido da vida. Por que que a gente nasce, sofre tanto e depois morre? A ganância sem controle será a destruição do homem. Às vezes eu me pergunto o porquê de tanta maldade, porquê de tanto ódio, tanto orgulho e tanta vaidade. O que leva um ser humano a tirar a vida de outro? O medo de morrer ou o desejo de matar? Na morte de um, morre um pedaço de muitos. Esse CD aqui é dedicado a um guerreiro que lutava do nosso lado e agora descansa em paz, Fernando Churros. É nóis, truta, atitude até o fim. Depois do enterro de outro humano, eu também renasci da cinza da lágrima. Secou no olho, virou ferida que não cicatriza. Acreditou que eu ficasse de pé de novo, aí problema seu. Agora nós canta pra favela, lá ele canta pra Deus. Passando por cima de morte, violência, ditadura, agressão policial, miséria. Agora ninguém segura, driblei a chance de matar o gerente. Pra vencer na vida recusei o trampo na bocada, pisei em cima da rotina. Depois gambé, quer matar quem canta versos violento, faz sua cara, cuzão. Quem pode mais, chora menos, deserte e vou com pente estufado de ponto 50. Cê plantou, regou com sangue, agora colhe a violência. Mas a verdade é que o importado, sua mansão, você e seu ouro, tudo isso vira poeira na mira da Glock de carbono. Pra boy renascer da cinza só depois de ser cremado e acordar pegando fogo no inferno com o cão do lado. Uns matam, uns morrem, uns atiram, outros são baleados. A bala que sai do tambor do 38, do pente da automática, gera sofrimento, dor e revolta no coração. Do olho da criança de 5 anos não escorre lágrima, mas veneno. O ódio que chegou ao pódio, quando você atira, você não mata seu inimigo, mas a chance da paz voltar um dia, a esperança da vitória no dia seguinte. Você mata o seu próprio sonho de quem sabe vencer na vida, de quem sabe vencer na vida. No livro de Hebreus 10.30, assim disse o Senhor: filhos, a vingança é minha. Quem derramar o sangue do homem já está condenado. Pelo homem também terá seu próprio sangue derramado. E eu chapo, recordo quando nós era moleque, se encontrando todas quintas, 7 horas lá no Sesc. Muita gente não percebe, mas o tempo vai passando e a história vem das antigas. São várias fitas, são vários mano. Relembrei do passado, emocionado, escorreu uma lágrima. Momento de tristeza, ódio, revolta, mas também risada. Então, prontos pra guerrilha, ponto pra guerra, nós não se ilude. Pra mim, satisfação, outro rolê com atitude. Só que as crianças estão crescendo, abraçando o que nós fala, aprendendo a sobreviver nessa triste lei da baile. Os mesmo canalha que enquadrava nós, agora vão enquadrar nossos filhos. Sofrimento pra nós vem de tempo, mas os guerreiros não dão um vacilo, meus queridos. Que Deus consiga tocar seu coração e leve uma mensagem positiva através dessa canção. Chorando desesperado, pediu pra nós cuidar de nós. Mano, o Churro se foi, mas eternizou sua voz. Saudade, corta, machuca, às vezes incomoda, te deixa mó confuso, sem entender, é muito foda. Agora, a missão aqui é nossa, seguir a trilha. Pode ser quantas vezes for, renascer das próprias cinzas. Como se fosse Halloween, os monstros voltaram de novo. Só periculoso, só periculoso. É atitude consciente, MPC 288. Só periculoso. Como se fosse Halloween, os monstros voltaram de novo. Só periculoso. É atitude consciente, MPC 288. Só periculoso. Periculoso.